amor, hein? É uma das coisas que o fundo de quintal mais gosta. Falando de amor. Quando a gente ama alguém, se dá sem medo. Abre o coração, não faz o quê? É isso mesmo. Muito mais do que a razão, a emoção nos faz viajar, nos faz eterno, infinito. Ter loucas miragens de tanto calor, calor do nosso amor, calor do nosso amor. E no peito joga tal felicidade, adormeço de prazer sem ter vontade. Se estou longe de você, sinto saudade. Meu amor, e assim fujo correndo pra te ver. Amor, e assim volto correndo pra você. Eu vou e vou, assim fujo correndo pra te ver. Meu amor, e assim volto correndo é com vocês. Vamos juntos! Laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia. Eu vou que vou. Laia, laia, laia. Laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia. Pra vocês cantarem. O que eu quero mesmo é ter você. Quero ouvir daí. Ser o berço dessa fonte de amor tão clara. Sonho acordado em tê-la em meus braços pra abrandar meus anseios. Como um grande rio a correr pro mar, vou seguir a correnteza do prazer de te amar. Chego a pensar que estou no paraíso, cheio de felicidade. Faz de conta que é o nosso paraíso. Cantando no paraíso. Solta a voz, solta a voz. Posso jurar pra você, nunca se viu tanto amor assim tão diferente. Deus se mexer. Será eu falar no amor? Eu também queria eternizar em mim o nosso sentimento. Que o universo anunciar que nada vai nos separar. Só assim realizar o meu desejo em te amar. Amor, amor. Quisera eu parar o mundo agora, eternizando enfim o nosso sentimento. E só assim realizar o meu desejo em te amar.